Corona 781. Corona 781. Corona 781, prossiga. Decolado da 28 de Salvador, cruzando agora 2.500 pés, não se escuta. Corona 781, contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 400. Para o 400, subida Gole, Corona 781. Duas horas e 5. 6703, passa 1700 pés. Transfere. 6703, contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 340. 340, podemos aprovar o fito da presente, senhorita? Mantenha o perfil de saída, o 6703. Temos que tirar a segunda mesma saída em sua frente. Vai o Argole então, 6703. O 4065, Centro Recife, 13325, Alterne 1288. O 4065? Afirmo. Corona 781, chama Centro Recife 13325, Alterne 1288. 1235, 13325, 1288, Corona 781. Voo no 807, após IP autorizado, Terra Vista 363, visa para 2.500 pés, que negar no 091. 2.500 pés, está no 091, voo no 807, autorizado, após IP, Terra Vista 363, no procedimento GPS, voo 1807. Tá 3835, mantendo a posição na alfa visual companhia. Sim, a gente tá 3835, 2835, após passagem do Gol, está autorizado via Quilo Pátio 3. Reporte para ingresso no Pátio 1. Gente, autorizado via Quilo Pátio 3, da 3835. Vindo através da posição Conde, Romeu Quebec Lima. Um abração pra vocês aí, boa chegada. Viu? Não cito. Prossiga, 6703. Foi direto ao cito, é 6703. O cito, 6703. No 674, aguarde para o push. São 3835, autorizado ingresso no pátio 1 no gate 09. Autorizado ingresso no pátio 1 no gate 09, está 3835. Vou no 674, coordeno com a equipe de solo que após a passagem da retaguarda do arborização, está autorizado push de acionamento no 07. Chame táxi. Faz arborização, inicia no 7, vou no 674. Os 4, 5, curva na direita, corredor axé, 500 pés, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mantenha o corredor axé a 1000 pés, informe, vai para a plataforma de Manati? Positivo, possibilidade direto? Autorizado, direto Manati, Mike Eco Delta. Delta, direto Manati. 6703, Centro Recife 13325, contêiner 288. 3325-288, grato, boa tarde. Salvador Approach Control, good afternoon, Papa Romeo Fox Charlie India, Formation Quebec. Papa Romeo Fox Trot Charlie India, Squawker Dent, clear, e pitch arrival, stand pad level 050. Descend 050, repeat arrival, clear, Fox Charlie India. Que é com o Delta, informo que não estou recebendo nem seu modo alfa, nem seu modo charge. Ok, acionado 0107, o Mike é com o Delta. Agora estou recebendo. Grato. Vou no 807, redução para aproximação, reporte estabilizado. Está estabilizado, senhor, passando 363 no momento. Completo sinal RNAV, torre 1 no 8, décimo ao meia. Câmara 118.6, uma boa tarde. Patrulha, boa tarde, FAB 2733. Patrulha, boa tarde, FAB 2733. Força Aérea 2733, mantenha o corredor axé a 1000 pés, informa o tráfego 11 horas, 3 milhas, mantendo 1000 pés em deslocamento para a plataforma de Manati, é um helicóptero, Força Aérea 2733. 2733 está ciente, não está visual, está ingressando no corredor axé. táxi. 137 a bordo, 4,5 ao centro, na Galeão. No 674, só confirma o job, B. Cliente, gol no 674, táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre no 8.6, ajuste no 011, bom voo. Juliette, Alfa, na Golf, 18.6, 3172, aciona a identificação, autorizar a chegada Karen, desse mantém a nível 060. 060, chegada Karen, 3172. Approach, Fox Charlie, request fly ahead, pitch, etc. Informação entrecortada. O 731, 102, autoriza para aciona o Serra-Viva 362. Autorizado, Serra-Viva 362, 731, 72. Approach, Fox Charlie, India, request fly ahead, pitch, etc. O meu Fox Trot Charlie India, clear e direct e pitch. Fox Trot Charlie India, descent to 2000 feet, QNAT 1012. Roger, fly heading now e pitch. Intersection descent 2000 1012, Fox Charlie. Controle, boa tarde, é o gol 1649, passando 2500 na sua escuta. 1649, contato radar na decolagem, suba nível 200 na saída Golo. Ok, agora curvando à esquerda na Pro de Gole para o 200, gol 1649. Saera 2733, após o farol da barra, ingresso corredor Bonfim, reporte visual com local de pouso. Após o farol da barra, vai direção do Bonfim, como é que vai sobrevoar a base naval de Aratu? Entende, após sobrevoo, vai retornar para Salvador ou Força Aérea 2733? Negativo, vai prosseguir pelo litoral de Upés até Camamu e depois retorna para Salvador. Patrulha, boa tarde, gol 756, da Quebec. Pátio 3, reportará para ingresso número, boa noite, 07. Nível 070. Esse é o 70 na IPIT, gol 755. Então 3172, reautorizado nível 050. 050, então 3172. 1755, reautorizado nível 060. Ok, é o 06075. Approach, Fox Charlie India request Lama intersection. 1755, reduz a velocidade para 250 nós. Já mantém 250 nós por solicitação do centro. 3172, informa a velocidade de cada. Ciente. 1755, reduz a velocidade para 220 nós. Dizendo redução 229. Informo que é o número 3 para Pouso Salvador, voo 755. 55, gente. Após o Anton, voo é o que? 361, 363 ou. Voo 755, está solicitando a RNAV da 28? Afirmativo. Sim, após IPIT, autorizado Serra Victor 363, gol no 755. Ok, estamos voando proa de Anto. Seguinte, vou indo na proa de Anto após Ipit e após Serra Vista 363, Gol 75. Papá Romeu, Mike Eco Delta, livre frequência para coordenação, não há tráfego conhecido a reportar nesse setor, reporta no regresso. Papá Mike Eco Delta, na escuta do controle Salvador. No 649, Centro Recife, 13325, ao término 1288. 1325, ao término 288, Rua 649. Boa. Mike Eco Delta, na escuta do controle Salvador. Mesa direita, a Igreja do Bonfim. Gente, mantenha a minha escuta, Força Aérea 2733. Mantendo a escuta, o 2733. Queco Delta, frequência livre para coordenação, reporte no regresso. Approach, Fox Charlie Indigo, request fly heading, Lama Interception. Papá Romeu Foxtrot Charlie India, fly direct pit position after clear VOA and Delta Mike Echo runway 28 Salvador, descent to 2000 feet, report established. Foxtrot Charlie India. Roger, clear, fly heading pit pitch, intersection, descent to 2000, clear for VOR. DME, runway 28. I will report, established. Olha o gol no 674, decola, mantendo o eixo, cruzando 2000. Gol no 674, contato radar na decolagem, saída gole, subindo nível 400. Subindo 400, saída gole, o 674. Força Aérea 2733, mantenha a minha escuta. Entendo. 3172, reautorizar 3000 pés, QNH 1012. 3000 com 1012, tá? 3172. 35, aguarde a cópia. Campinas 360. Na sua escutação, Campinas 360. Só que a gente daqui é PEC desatualizado, a gente das 17h10. 40, voando 755. 755, esquerda, proa 200, 200, limitando para São em Salvador. Vou copiar novamente, eu tinha copiado no pouso Quebec para as 17h10 e agora eu só copiei a mesma, indicador. Vou copiar ela completa de novo então. Sim. Tá 3172, inicie redução para aproximação. Ok, reduzindo. Tá 3172, após Serra Vitor 362, autorizado. Serra Vitor 363, reporte estabilizado. Ok, reportará. Foxtrot, Charlie India, establish um localizer? Video confirma, correction. Foxtrot Charlie India, establish. Negative. Report establish on final runway 28, Foxtrot Charlie India. Roger, we report establish on runway 28, Fox Charlie India. Heavy runway inside, Foxtrot Charlie India. Nope. Roger. Falou 3835. 3835, prossiga. É, no ar tá Quebec das 17h10. Assim, a gente deve ter tido algum problema aqui, vou atualizar novamente. Não, sem problema. Muito obrigado. Agradecemos e aguardamos o 360. Gente, obrigada também pela informação. Zona 72, autorizada RNAV da 28, desço para 2.500 pés, ajuste no 012. 2.500 com 1.002. Bota estabilizada RNAV, está 3.172. Formada estabilizada, 3.273. 1.674, centro Recife, 1.3325, alterno 288. 3.325, 288, 1.674, obrigado. O 755 para o localizador, curva direita. Gol no 755, reação à navegação, vou em Navarro Serra Vitor 363, gol no 755. Desce inicialmente para nível 040. 363, descendo para o 40, gol 755. Controle, o Fábio 2733 está abandonando a base naval de Aratu, forma que vai sobrevoar agora Itaparica e chegar ao litoral até Camamu. Gente, voto aérea 2733, informe estimado para pouso em Camamu. Ah, não, vamos pousar aqui em Camamu, só sobrevoo após retorno para Salvador. Gente, estimado de pouso em Salvador, voto aérea 2733. Mais uma hora de voo. Sim. Passou 363, está estabilizando. Então 3172, complete na RNAV 21 no 8.6. 18.6, tá 3172. Bom, no 755, inicie redução para aproximação, desça para 12.500 pés, quem negar 1 no 0 ou no 2, bom 755. 755, 2.500, iniciando redução. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 1 no 0, 75, informação Quebec. 075, autorizado a chegada da CARI, a sua identificação, disse para nível 050. CARI, identificou 050, vou no 075. Ground, Papa Romeo, Fox Challenger, cleared runway to apron number 4. Okay, just confirm the apron is 3. Apron 5. Okay, Foxtrot Charlie India, approve taxi via Alpha Kilo Apron 3. Report to enter Apron 1. Clear Alpha Kilo Apron 3, we report Apron 1. 2733, possível. Acerta o transponder do 2733. Você era 2733, informa o tráfego. 12 horas, mantendo 1.500 pés, é um tráfego de pequeno porte no rumo nordeste, Força Aérea 2733. 2733, cliente, não visual, só recebe o transponder 2733. Afirmo, recebo seu transponder, Força Aérea 2733, modo Alfa e Tá. Afirmo. FAB 2733. Estamos fazendo o teste aqui com o equipamento. Bom 755, pode estar seguindo o GPS no RNAV. Bom 75, autorizado, RNAV da 28, descida para 2500 pés. Ok, vai passar então o Salvador 363 em 2 milhas, prosseguindo o RNAV. Completo sinal RNAV, torre 1 no 8, decimal 6. Gol no 755. Foxtrot Charlie India, approve to enter April 1 on Lima, Foxway Lima, contacted Tower 1, decimal 6. Roger, clear to join April 1 on Lima, on Foxway Lima, Tower 118, decimal 6. 0120 com 2 a bordo. Bravo XRI Foxtrot, mantenha os corredores visuais. Reporte para ingresso no corredor Interlagos, QNH em Salvador no 012. No 012, reporta para ingresso Interlagos, o Bravo XRI Fox. Estou até 2000 pés, após curva esquerda na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5475.